Na hora em que você saiu da minha vida, fiquei com meu coração em pedaços. Confesso que chorei demais na despedida, você dizendo que me amava, mas teve que partir. Do nosso último beijo não dá pra esquecer, pois tudo que eu faço só me lembra você. Não faz assim, não é o fim, não acabou meu coração. Ai, ai, espera por você, ai, não consegue te esquecer. É tão grande essa paixão. É só seu meu coração. Na hora em que você saiu da minha vida, fiquei com meu coração em pedaços. Confesso que chorei demais na despedida, você dizendo que me amava, mas teve que partir. Do nosso último beijo não dá pra esquecer, pois tudo que eu faço só me lembra você. Não faz assim, não é o fim, não acabou meu coração. Ai, ai, espera por você, ai, não consegue te esquecer. É tão grande essa paixão. Meu coração, ai, ai, espera por você, ai, não consegue te esquecer. É só seu meu coração. Meu coração, ai, ai, espera por você. É tão grande essa paixão. Meu coração, ai, ai, espera por você, ai, não consegue te esquecer. É só seu meu coração.